Bastava cruzar os braços e logo outro mundo aparecia, sob a forma de seis crianças mortas, esmagadas pela fome e abandonadas. Bastava cruzar os braços e negar a vida como ela servia. Recusava carro, casa e carreira, recusava uma rotina vazia. Com o branco da prisão, que me servisse de refúgio enquanto o mundo segue seu caminho. Bastava virar as costas e logo outro mundo aparecia, sob a forma de seis crianças mortas, esmagadas pela fome e abandonadas. Com o branco da prisão, que me servisse de refúgio enquanto o mundo segue seu caminho.